Tony Hawk's 2. Tony Hawk, né? Tony Hawk. Tem que ser a pronúncia de locadora. Tony Hawk. Tony cara, Hawk. Ouvi... Tony Hawk. Tony Hawk. Tinha Tony Hawk. Cara, eu ouvi até Tony Rockets. Tu sabe que eu gosto muito do primeiro, que tem a música do Superman, né? Você lembra do Superman? Sim, a trilha é maravilhosa. Uma todos. Baladinha do Superman. O 2, ele ficou bem mais popular, né? Sim, foi. Porque tinha muito mais mapas, né? Tinha os movimentos, assim, ignorantes. Você podia fazer manual no 2, que no primeiro não podia. Cara, era muito fácil, porque a gente discutia na locadora, assim... pô, tu bota pra baixo e aperta o X, aí ele pula e dá um flipzinho no skate... Então, a gente, caraca, é tão real fazer isso e a gente não consegue fazer na vida real, né? No jogo era mais, nem consegue nem subir no skate na vida real. Cara, eu tentei uma vez, o meu irmão, ele andava de skate, eu tentei uma vez no quintal de casa, caí, bati com a bacia do chão assim, eu pensei que tinha fraturado nunca mais na vida, cara. Mas, ó, o Jurandir, sabe o que eu achava legal do Tony Hawk? Porque eu ficava pensando, como é que o jogo identifica esses movimentos? Porque você tá fazendo essencialmente um fatality, né? Exatamente, O bonequinho pula, você manda um fatality ali. Você aperta todos os botões, na verdade, ele não faz sabe, aperta tudo desesperadamente. O cara faz um kickflip lá doido. E o jogo interpreta os movimentos, quanto de ângulo que ele girou e tal. Eu achava aquilo genial, cara. É verdade. Depois a gente veio saber que o Tony Hawk era um cara famosíssimo, né? Do skate, o cara mais famoso do skate. É verdade. Ele era o melhor do mundo na época. E eu só pensava que era um personagem de um jogo. Não tinha nada a ver. Não sabia nem que diabo era o nome do jogo. Tony Hawk é o cara que inventou o jogo. No Brasil, o Tony Hawk só ficou conhecido por causa do jogo, não é nem porque ele era o skatista mais famoso. Exatamente. Foda. Ninguém nem sabia nem que era Bob Burnquist. Caraca, esse doido. O único personagem, entre aspas, brasileiro que não é de jogo de luta, praticamente, é o Bob, que não é bem um personagem, um cara de verdade, né? Eu sou o Jurandir Filho. Eu sou o Izzy Nobre. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas. Pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, Ah, morreu, pô, olha aí. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Eu não sei vocês, mas eu era muito pequeno, era muito difícil juntar dinheiro, né? Juntar dinheiro. Tinha que guardar o dinheiro do lanche. Isso quando você pegava dinheiro de lanche, não tem essa. Isso era muito pouco. Isso competia com tudo que nós queríamos, né? Que eram o quê? Yo-yo da Coca-Cola, chocolate surpresa dos dinossauros, né? Nossa. As arraia, Isa, as arraia. As arraia. Pipa. Até que a gente, numa infância muito viciada em videogame, tinham as revistas de videogame. Eu começava a colecionar revistas, não era muito pra saber o que ia sair, ou pra ver as análises. No começo, era pra me mostrar na locadora. Sim, eu ia falar isso. Né, pra dizer pra todo mundo, caralho, tu sabia que vai sair Super Mario World 2? Aí, ou pra inventar lenda, né, Jurandir? Sim. Tipo, sei lá, Akuma no Street Fighter 2. É. Aí todo mundo, mentira, não sei o que. Não, eu vi na Ação Games. Quem vai discutir com a Ação Games? Exatamente. As revistas eram muito idolatradas, né? Lógico. Eu lembro que eu tenho revista no iPad que eu baixei de um site que a gente vai até colocar o link aí embaixo, né, Jurandir? Acessem o site, fantástico. Acho que eu li todas as revistas e eu chorava cada capa que eu via assim. Meu Deus, caraca, minha infância. www.datacassete.com.br é um site que coleciona várias revistas antigas, não só de videogames, mas tem vários videogames, tem vários títulos lá. Ação Games, Cine Vídeo, Game Vídeo, Gamers, Game Sim. Power, tem tudo lá, muito bom. Quando eu comprei o iPad, eu achei esse site, eu baixei todas as revistas, coloquei no tablet pra ler, fica muito bacana. É bom demais. Na antiga Game Power, tinha os pequenos reviews de jogos que estavam pra sair. E geralmente eles eram... A informação era completamente deturpada. Eram previews, na verdade, né? Eram previews, não era reviews, era previews. Que estavam pra sair. E a informação era completamente bizarra. Tipo, na época o Super Mario World, eles chamavam de Super Mario Bros. 4. E o Yoshi, eles chamavam de Dino. Caraca, que bizarro. Foi por isso que teve a origem do nome Dino pro Dino? Eu pensava que é por causa da família dinossauro. Não, talvez não sei de que contexto tá falando, mas eu tô falando de nego que chamava Yoshi de Dino, era por ter sido vistas quando começaram a botar os previews de Super Mario World, que na época seria Super Mario Bros. 4. Uhum. Eles começaram a falar, e tinha até um boato que aí Super Mario Bros. 4 pro Nintendinho e pro Super Nintendo simultaneamente. Teve esse também. A gente comprava a revista com o intuito de se informar ou poder dar uma de foda, porque não era todo mundo que podia comprar a revista naquela época, né? A galera tudo nova, pequena, né? Cara, Jurandir, você falou uma coisa importante, cara. Eu tava usando uma calculadora financeira pra ver o valor da revista hoje em dia. Por exemplo, a primeira Super Game Power, ela custava 4 mil cruzados. Tá. Isso é baratinho. Aliás, não, desculpa. 4 mil cruzeiros de real, desculpa. Tá, dá menos de 2 reais, então. Então, mas época, corrigido pro valor de hoje, sabe quanto sairia essa revista? R$45. Minha caralho! Mas aí é maluquice, pô. Esse valor corrigido, considerando inflação e tudo, pros valores de hoje, você ia pagar R$45 numa revista, cara. Cara, tinha uma época, eu lembro de uma época que R$100 era um salário mínimo, velho. Eu colecionava 4 revistas: Ação Games, Super Game Power, Gamers e Videogames. Foi a primeira revista que eu comecei a comprar. Sabe qual que é o problema dessas videogames, as primeiras, cara? Elas eram no papel, não sei se vocês lembram, papel vagabundo. Papel de pão, papel da Med. Nossa, velho. Eu não comprava por isso. A Super Game não, a Super Game e a Game Power, elas já eram um materialzinho melhor. Mas é porque elas são anos 90, né? A videogames é anos 80, total. Porque é tanto que eu lembro das propagandas gigantescas, assim, sobre tudo, várias matérias sobre o Nintendinho, sobre o Atari, né? O Atari, o videogame da geração, né? E tinha umas comédias assim e mostrava toda hora, né? Uma possibilidade do futuro, né? Eu vi assim. Por exemplo, eu tô aqui, eu fui no site lá, né, e baixei a videogame número 1. Aí tem uma chamadinha aqui, 32 bits. A SEGA está desenvolvendo um videogame para futuras gerações, que era o 32X, né, que não vingou. Que ninguém nunca viu, né, só o... Pô, não fala assim, mano. 32X é meu xodó, velho. Aí, era o propósito daquela merda, velho, sinceramente. Ô, mas o Virtua Racing nele, o Virtua Fighter, cara, pra não. Quem tinha um Mega Drive na época, era muito legal, cara. Verdadíssimo. Porra. O Virtua Race, cara, puta que pariu. Ele era melhor do que o Daytona USA do arcade, cara. Não, Daytona USA. Daytona USA. Daytona USA. O Easy, viu? Nem parece que é brasileiro. Daytona USA era de barra. Mario World. Esse Canadá acabou com o Easy. É, estragou tudo. Essa pronúncia dele aí. Eu não sei vocês, mas a Super Game Power me parecia ser a revista mais bonita de todas. Tinha um papel melhor. A Super Game Power foi a junção da Super Game com a Game Power, não era isso? Sim, isso. A Game Power era especializada em Nintendo, a Super Game em Sega. Sega. Aí juntaram as duas e ficou Sega, Nintendo e PCs, né? Isso aí, cara, foi bem interessante. Na última edição da Super Game, antes de virar Super Game Power, o editor, ele fala que ele comprou a Game Power. Então, assim, a Super Game, o editor da Super Game comprou a Game Power pra poder juntar as duas, porque ele já não tinha como ficar falando de um console só, porque a Ação Games já falava de todos os consoles. Então ele ficava com uma revista que falava só de Sega, e uma outra só falando de Nintendo, já não dava mais no mercado. Aí ele pegou, sentou, foi lá, juntou as duas e ficou a Super Game Power. A Super Game Power sempre foi minha favorita, cara. Não, cara, Ação Games eu gostava. Eu gostava muito da Super Game Power e da Game Power anteriormente, mas da SGP principalmente, porque... ela colocou o conceito dos avatares, cara. A gente sabia a personalidade daquelas pessoas que estavam avaliando a Majora's Mask. Pode crer, Majora's Mask. Tem boatos aí, ó. Ô, Jurandir, tem boatos, ó. Acabei de receber aqui no Twitter, a gente mandou a galera twittar. A gente falou no Twitter que a gente tava gravando o episódio sobre revistas e videogame. A gente falou, se você quiser fazer uma parada mais interativa, twittem qualquer coisa que você quer que a gente leia com a hashtag Jogo da Velha 99 Vidas, que a gente vai ler aqui e tal. Teve um cara que falou aqui, ó. O Robinho RJ, ele falou, eu escrevi para o Super Game e me decepcionei quando descobri que a Marjorie era homem. Não acredito. Não, isso é mentira. Acabou com a magia. Eu acho que eu já vi fotos e era uma mulher. É mulher, sim, cara. Ela não é novinha igual aparecer no desenho, lenda de mas locadora. Ela não é homem, não. Era um personagem foda, porque todo mundo... Eu lembro que as revistas, toda semana, disse assim, a Marjorie, a estrela dessa redação que chega nas locadoras e todo mundo abre os braços pra ela... aí tinha um japinha, né? Um japinha de o kamikaze. O Baby Betinha. Isso, e o Lorde Matias. O Lorde Matias, Baby Betinha e a Majora Bros, né? Aí, às vezes, duas pessoas avaliavam o mesmo jogo, né? E tinham as notas diferentes, né? Pra cada um. E isso aí era influência das revistas americanas, né? Pra Super Game e a Game Power, elas vinham, na verdade, com matérias da Game Pro americana. Exatamente. Aí tinha esse esquema já. Então eles herdaram isso aí deles, né? De onde é que eles tiravam informação pra aquelas revistas na época, velho? Era de da um... Game Pro, eles pegavam revista americana. A revista Game Pro, ela... Tinha um correspondente, né, que vivia viajando pelas editoras aqui de revista Games do Brasil. E eles fecharam uma parceria, né? Então ele mandava pelos correios. Imagina as coisas atrasadas como chegava, né? É verdade, né, cara? Mais do que já é, né? Pra gente já era uma novidade absurda, né? E já tinha saído há uns 5 meses. Tá saindo o Donkey Kong 2 e a capa da revista era o Donkey Kong 1. A matéria de capa da Game Power número 1, que tem nesse site aí, eu fui olhar, né? Pô, o que era que tava bombando na época? A capa da Game Power número 1 é do... Game Power, né? A primeira mesmo. É do Street Fighter 2, né? Aí dentro da matéria tem assim... Sai nos Estados Unidos e no Japão o melhor jogo de luta da história. Até hoje, né? O pior é que era, é. E era, né, cara? Não tinha nem como negar. E aí sim... foi uma época que o pessoal do Super NES tinha vantagem porque Street Fighter, enquanto o pessoal do Mega chupava o dedo porque não tinha Street 2 pro Mega. O formato de podcast foi criado na revista de videogame, na Super Game Power. Como assim, né? É, como assim? O começo da revista é o editor falando o que é que vai ter, as coisas boas e tudo mais, ele apresenta e tem... Quer dizer, a estrutura, né, de um podcast. Na página seguinte são as cartas dos leitores. Caralho, é mesmo. Que são os e-mails. E depois tem todo o conteúdo da revista, né, com as várias matérias e tudo, né? Então, é uma coisa básica de mídia, né? Engraçado isso. Adorava as respostas, cara, das cartas. Os caras eram muito ignorantes, né? Na Ação Games, até comentaram também no Twitter aí do frango da Ação Games. Que ele dava uma zoada, mas o nego acha que zoa hoje aí, trolando pelo Twitter, pela internet. Ele esculachava a galera. O nerdzinho todo empolgado e mandava uma carta toda bonitinha. O cara dava uma zoada bonita. O cara zoava. Agora, ok. Deixa eu perguntar uma parada pra vocês. O meu pai... E eu acho que isso é uma história que se repete com muitos nerds pela internet afora. É, meu pai, ele trabalha com TI, né? Tecnologia da informação. Então, sempre teve computadores lá em casa. Por consequência, sempre teve revistas de computadores lá em casa, como a icônica revista do CD-ROM, que também eu imagino que deve ter feito uma grande parte da revista do CD-ROM. Os demos, milhões de demos. Porra, pois é, eu tava pensando aqui. Não, e o legal é que tinha aquela interfacezinha, cara, você colocava o CD no seu kit multimídia. Editora Europa, eu lembro até hoje. Não, cara, aquela interfacezinha que abria... Deve ter isso no YouTube, né, cara? Muito foda aquilo ali. Aí você escolhia, né? Quebra-cabeça, esportes, ação... É, aí você botava o mouse, aí tinha uma animaçãozinha. Tinha um que era uma quadra de basquete, aí tinha um cara fazendo uma cesta. Aí você botava o mouse, aí ele jogava a bola e a bola ia lá. Aí você ficava... Era quase um point-and-click adventure. Você tinha que ficar caçando os elementos da interface. E era legal porque você via... A revista falava sobre os jogos, os demos que ela trazia. Aí você botava o CD no computador e jogava a parada. Isso era muito legal. Sabe o que é engraçado? Porque eu vejo o caso do Rapadura Cash aí. E os ouvintes mandam os seus e-mails, né, seus comentários e tudo. E mandam desenhos. Videogame, essa revista videogame era isso. Toda hora eles publicavam os desenhos que a galera mandava. Né, cara? Nossa, os desenhos que a galera mandava eram muito toscos, velho. Era... As competições pra fazer capas da revista, né? A galera mandava umas bizarras, nada a ver. Assim. E tinha aquele cara que se sacava que ele devia achar que desenhava muito, porque ele fazia, tipo, um músculo no braço, tinha bastante detalhe, sombra, sim, mas o resto era tudo desproporcional. Era... você sabia que aquele maluco achava que desenhava demais. Olha, não sei vocês, mas era demais, assim, principalmente quando o jogo era muito difícil, acompanhar os detonados. Sim, falando em detonados... Posso falar a verdade? Eu nunca acompanhei um detonado. Cara. Eu nunca também, eu nunca acompanhei, cara. A única vez na minha vida que eu pensei em acompanhar um foi na época que saiu Final Fantasy VII e só tinha o japonês e eu queria muito jogar, mas aí eu comecei e falei assim, eu não quero jogar se eu não entender nada, cara. Sim, porque não adianta nada você jogar. Eu peguei, a única vez na minha vida que eu pensei, de resto, cara, eu acho que detonado ele tira a graça do jogo. Mas aí tinha jogos que eram impossíveis, assim, que a galera pegava. Depois eu que sou deslocadora de loser, né? Meu filho, eu era old game, eu fazia detonado, é diferente. Ó! Oh. Eu já escrevia, ele mandava os cartinhos. Ele escrevia, né? Eu digo uma coisa, o Bruno falou do Final Fantasy VII, eu não posso deixar de mencionar a melhor publicação única da história das revistas brasileiras, que foi a Gamers Book do Final Fantasy VII. Tá na minha mão. Assina embaixo que o Jurandir falou. Tá na tua mão aí? Tá. Puxa, mentiroso, nada a ver. Tô falando. Vai botar a foto tenho, aí? Eu tenho a do 7 e a do 8, cara. Pra mim a do 8 é melhor ainda. Não fale blasfêmia. Você vai fazer o seguinte, Bruno. Tá na postagem aqui a foto do Bruno segurando a Gamers Book do Final Fantasy VII. E de fundo, a tela do site 99 vidas, pra não dizer que é mentira. Pra não dizer beleza. Que foi Photoshop. Que achou no Google Imagens. Então, ó, é inegável a gente afirmar que a Ação Games e a Super Game Power foram as revistas que tomaram conta do mercado brasileiro durante todo esse tempo. Eram muito pops, na verdade, elas. Sim, sim, era de longe, assim, as melhores e também as que mais vendiam. Mas aí, quando chegou a Gamers, cara, apesar dela ter uma qualidade de impressão não tão boa, mas o editorial dela, o material que os caras postavam, era muito superior, pô, mas eu acho. A Gamers é muito feia, cara, é uma revista sim, feia. Sim, ela é feia, mal diagramada, mas compensa muito no conteúdo, entendeu? Exatamente, eu lembro dos comentários da locadora que o cara chegava assim, porra, eu não compro a Gamers porque tem muito texto. É revista, meu filho. Eu queria ver as fotinhas. Foto, queria ver fotinhas. Agora, você mencionou uma parada aí sobre a diagramação que foi muito bem colocada. Cara, se você ler uma revista daquelas, aquelas revistas de game, hoje em dia, elas são muito amadoras, cara. Tipo, a sim. Diagramação, o texto, a redação da parada é muito mal feita. O fato de que eles publicavam altos rumores sem qualquer tipo de confirmação nenhuma. É verdade, é. Posso ler um desenho, né? Ele é muito mal feito, fala aí. Muito bem falado. Posso só ler uma aqui da videogames, cara? Deve, vai, manda. No lançamento do Super Famicom, né, que é, pra quem não sabe, é o Super Nintendo japonês, os caras me colocam assim, ó, eu vou até ler na íntegra pra vocês entenderem o que eles estão falando que ele vai fazer, ó. Meu Deus, lá vem. O processador central, que controla todas as funções de jogo e cenários, é o 65816 16-bits, que é uma versão do tradicional 6502 de 8-bits usado no Nintendo tradicional. Graças a essa característica, o Super Famicom pode rodar todos os jogos já produzidos para o videogame de 8-bits. Aí eu vou fazer uma caralho, pergunta pra isso vocês. Totalmente. A criança pensa que a parada vai... Você vai poder botar o cartucho do Nintendinho no Super Nintendo. Exatamente. Vou vender meu videogame e ficar só com as fitas. Exatamente. Agora fala pra mim, quem aqui já rodou um cartucho de Nintendinho no Super NES? Nunca. Pois é, não tem, cara. O cara não muito cabe, mais... filha da mãe. A revista... Mas é que tá. A revista publica qualquer coisa, porque na época a gente não tinha como verificar. A gente eita. Assumia que era verdade. Tá na revista, é verdade. O arroba Chris Drovas, ele falou que... Saiu uma revista na época no Super Mario 64, dava pra jogar com o Luigi. Isso era uma lenda clássica. Uma foto de baixa resolução manchada. Opa, o Luigi. Isso era mito. Alguém derramou o café na. Estão fazendo a colagem da revista. O arroba Marcelo Salgado no Twitter, e ele disse uma coisa que eu adorava na revista videogame, que eram os grandes posters que vinham, e alguns deles bem elaborados. Um veio o mapa gigantesco do Alex Kidd in the Miracle World. Old, né? Old do peixe, de velho. Peixe, estrela, peixe. O Mario, eu lembro que até hoje tem um poster na internet aí, que tem o mundo do Mario inteiro, assim, pra você imprimir gigantesco e colocar num quadro, bicho. Eu achava aquilo demais, esses posters que vinham. Eu só não achava demais, como eu colei vários no meu guarda-roupa. Nossa, eu o pôster era uma coisa... Socava no quarto inteiro, já não tinha mais parede no meu quarto. Era só e às vezes dava dó, né, cara? Que você tava com vários pôsteres legais e saiu um muito mais legal. Aí você não tinha mais espaço pra colocar nada. Tinha que escolher um que não era tão legal pra colocar o novo. Vocês três, vocês colecionavam revistas ou só compravam esporadicamente? Colecionava sempre. A partir de 93 é que eu passei a colecionar. Antes eu comprava esporadicamente. E como aí eu não tinha grana, eu comprava só as que eram relevantes pra mim. Tipo, tinha um jogo que eu tava curtindo muito, tinha alguma novidade. As revistas que falavam dos meus jogos favoritos, eu tinha que comprar só pra ver o que eles iam falar sobre o jogo, entendeu? Mas eu não comprava todas, não. Eu tenho algumas, assim, da Ação Games, desde a primeira Super Game, Super Game Power, todas até encerrar a publicação. Tenho as EGMs. Eu colecionava bastante, cara. Tá, já vou emendar outra pergunta aqui. Hoje em dia, onde é que estão essas revistas? Essas estão aqui na minha frente agora. Todas. Vai ter foto no post aí, as revistas do Bruno. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar, eu assinei aquela EGM, bem no começo. Peguei a primeira, tudo, assim, fiz assinatura de 2 anos. Cara, nunca li a EGM brasileira. Nem eu. É legal, cara. Não é ruim, legal. Não, cara, era boa. A primeira edição, pô, tava falando de RPGs e tal, tinha Final Fantasy na capa. Sim, sim, essa mesmo. Então, eu assinei, fiz assinatura de 2 anos, depois renovei. Só que assim, antes até de acabar o último ano, chegou um tempo que eu peguei a revista pra ler e não tinha nada que tava na revista que eu já não sabia. Por causa da internet. dentro entendeu? Da internet. Né? Exatamente. É, mesmo, então, né? Meu, não vou, não vai... É engraçado, eu comprei recentemente a revista da Xbox, né? Xbox 360. Porra, não tem a mesma coisa, né, cara? Não, pô, é, cara. Você pode ver tudo no YouTube, você pode ler os sites, não é a mesma coisa. Passou mesmo, detonado. Então, mesmo que a gente não vá atrás, sei lá, eventualmente você vai seguir um monte de gente que gosta de games. Então você acaba lendo que isso. O cara mandou um link de um vídeo, de uma notícia, tudo. Então, mesmo sem querer, você acaba absorvendo muita informação. A melhor coisa que tinha das revistas antigas era porque anos 90 foi a febre dos jogos de luta. Então tinha todos os golpes do Street Fighter, dos Fatalities, do Mortal Kombat. Então você levava a revista pra locadora. E era o único jeito de saber, cara. Porque não tinha que pausar e ver a lista de golpes, né? A gente era tão burro que nem tirava Xerox, que podia tirar uma Xerox e levar pra locadora, mas a gente levava a revista. A pobre ficava toda amassada, dobrada, a galera pisava em cima e tudo. Não, não, isso quando o nego não escrevia em cima. Quando eu leio muito esses scans que a galera coloca na internet. Aí tem o nome do cara. Tem o nome do cara, tem desenho, o cara escreve password de outros jogos em cima de outro, saca? O arroba o melhor com H, ele colocou no Twitter aí dizendo que ele... Os jogos preferidos dele, ele recortava e colocava numa pasta as fotos. Eu fiz muito isso também, cara. Cara, eu perdi muita revista por causa disso, porque no começo, eu, pra conservar as revistas, eu tirava folha por folha da revista e guardava em pasta. Nossa. Só que isso no começo é fácil, porque você tem 10, 20, 30, 50 revistas. Eu fui começando a acumular, cara, eu não tinha mais como colocar pasta. Eu ia ter que ter um cômodo da casa só pra ter pasta de videogame, né? Aí eu tive que voltar, tirar as revistas, grampear de novo, e isso já matava. Eu perdi muita revista por causa disso. Eu tinha todo um ritual, cara, quando eu comprava uma revista, porque ela vinha no plásticozinho, a maioria delas, e eu ficava maluco porque eu queria abrir quando eu estivesse em casa, sentado na frente do meu videogame, e tirar o plástico em casa só. Não durante o caminho, sabe, tirar o plástico e já ir lendo e tudo. Eu tinha esse ritual de ir em casa, olhar assim, vamos lá, abrir a revista aqui e tal. O cheirinho de tinta, sabe, de cola, sei lá, aquela porra. A gente folheava assim, dar uma cheirada na revista, porra, revista nova e tal. Ah, aquilo é demais. É o que a gente, eu acho que o Bruno foi o Evandro que falou que, mesmo que você não vá ativamente atrás das novidades, simplesmente você habitar um ambiente como o Twitter ou o Facebook, e você ser amigo de gente que curte, você acaba sabendo de tudo mesmo sem ir atrás. Sim. Eu ficava puto com as revistas, porque elas faziam uns reviews de meia folha de uns jogos que eram foda pra cacete. Eu tava olhando o PDF de algumas delas aqui, e tinha review de meia folha do Battletoads. Puta que pariu, os caras deviam fazer mais. Aí eu vejo que na capa da revista seguinte tinha uma análise, um detonadozão do jogo, e ele tava na capa, entendeu? Então eles faziam muito isso, né? Faziam um mini review logo de cara pra poder pra lançar. Pra dar um gostinho, né? E na semana seguinte eles faziam... Não, no mês seguinte eles faziam uma matéria completa, né, com tudo. E sem falar nos códigos, né, os passwords que tinham toda a revista, tinha uma área de dicas e truques. É, normalmente eram as últimas páginas, né, 3, 5 páginas, isso. Sei lá. Que isso virou uma febre tão grande que nasceu a revista Dicas e Truques, né? Cara, eu achava isso interessante, sabe por quê? Porque não tinha muitas fotos. Então, só era legal se fosse um game que você tava a fim de saber alguma coisa. Umas 10 páginas de Game Shark. Nossa, é não, mesmo, mas também eu acho... Era muito interessante, pra mim. Eu acho que todos vocês passaram por isso. Sei lá, depois você tá com a sua pilha de revista lá e depois de alguns meses você pega um jogo com alguém. Aí você volta em todas as revistas, folheia pra ver se tem alguma dica pra aquele jogo no final. Sim, exatamente. O Evan me mandou aí uma foto da Majority Bros. Peraí que eu tenho que ver isso. Quase que... Não, não é foto, não é foto. Um desenho. Mas eles quase não apelavam pra sensualidade também, né? O Easy foi seco achando que era uma foto de verdade. Fui, voei. É uma das últimas versões da Marjorie desenho, né? Porque ela, no começo era bem tosquinha, só tinha a foto de rosto. Era bem cartunesco mesmo. E agora, olha aí a fotozona. Aí virou tipo uma Jessica Rabbit, né? A parada... essa que ela tá de biquíni ou que ela tá sentada com um capacete no joelho, assim? Capacete no joelho. Eu já vi isso aqui também. Porra, mó gostoso. Será que a gente descobre quem era essa Marjorie Bros, hein? Cara, perguntaram... É só jogar na internet, cara. Google e certeza. No Google, foto. Tá aparecendo um monte de foto de velha aqui no... Bom, coloquei aqui Marjorie Bros, Super Game Power. Tem um bate-papo do LOL aqui, mas tá com a fotinha. Não tem, cara. Isso aí foi... Se perdeu... pra sempre. No... Mas tem, aparece toda hora um japonês aqui, tem nada a ver com... Será que esse japonês era ela, cara? Talvez o japonês fazia parte da revista também. Pode ser o kamikaze, né? Agora, vem cá. É, na opinião de vocês aí, se fosse... Rapidamente, só uma pausa aqui rápida. Só voltando rapidamente no assunto aqui da Marjorie Bros, eu achei aqui no UOL uma entrevista com a Marjorie Bros num chat da UOL em 99, velho. Aí tem a galera perguntando altas paradas nada a ver. Vocês têm que ver isso. Vou mandar o link aqui pra vocês verem, peraí. Ela não era adolescente, devia ter uns 30 anos. Além disso, era casada. Ele disse que se você quiser descobrir quem era a Marjorie Bros, era só pegar a Game Power, a primeira Game Power, e ir lá nos créditos da revista e olhar quem eram os redatores. A única mulher era a Marjorie Bros, só com o nome verdadeiro dela, né? Caralho, bora atrás disso então, cara. Naturalmente que vocês vão fazer isso agora. Olha só. Uma das perguntas que mandaram pra Marjorie Bros nesse chat de 98, cara, diretamente do Turno do Tempo. O moleque fala: eu escutei um papo de que a Nintendo estaria com um projeto para um videogame de 128. 128 o quê? Que ele não falou. Que teria o nome de Nintendo 2000. Será que é verdade? Maluco, quem foi o primo do vizinho do moleque que falou isso, cara? É, isso era a especulação do projeto Dolphin, que virou o GameCube depois, né? Olha só, achei uma aqui chamada Márcia Mareste Lima. Só espero que pelo menos seja loira. Márcia Mareste Lima. Joga no Google. Bora, já era. Márcia Mareste Lima. Brasil, LinkedIn. Olha aqui. Não precisa nem ser... Fez faculdade de comunicação social. Tá no LinkedIn. Peraí, cara, tô no LinkedIn aqui. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se... Nossa, achei no Facebook. Produção na fábrica... Caralho, a gente é um bando de stalker maldito. Caralho, exclusivo, hein? Descobrimos a identidade da Marjorie Bros. Não, e o legal é que quem estiver ouvindo esse podcast agora vai estar acompanhando a investigação em tempo real, praticamente. Exatamente. Peraí, Márcia, como é que é? Márcia Mareste? Márcia Mareste Lima. Será que é ela que é que escrevia... Aqui, ó, no Facebook. Vamos ver aqui, hein? Caralho, estamos investigando a vida da mulher. Só tem essa com esse nome. Caralho, ela mesmo, velho. Feia, feito diabo. Não vejam a foto, fiquem com o desenho. Não, puta merda. Fica com o desenho, siga essa dica. Caralho, tem uma foto aqui da velha. Essa mulher tem uns 50 anos por aí, cara. Oh, mas é o que a gente fez, velho. Em 91 ela tinha 18. Nada, agora ela tava até com seus 50 mesmo, pô. Porra, cara, não procure não. 40, cara... 50 anos fácil. Puxou. Último chefe de jogo ruim a cara dela. Caralho, será que é ela mesmo, velho? É a mesma, né, do Facebook, do LinkedIn. Caralho, ela, maluco, é ela. Super Gamer, achei outra informação aqui. Puta que pariu, ela mesmo. Olha só. Colaboradora, não sei da onde, né? Super Game número 8, botaram aqui. Colaboradores Márcia Mareste Lima. E ela é realmente a única mulher. A única mulher, tem que ser ela. Achei o endereço dela aqui já. Easy. Você que gosta. Não é querendo dar ideia pros caras. Mas eu acho que todo mundo devia adicionar ela no Facebook e dar parabéns pelos serviços prestados na Super Game Power. Caralho. Vamos todo mundo colocar a mensagem agora? Você era a Marjorie Bros? Seria. Eu já tô adicionando. Já adicionei com uma amiga. Botar o link. Vamos fazer um negócio melhor? Vamos fazer uma campanha pra descobrir cada um dos integrantes da Onde Super estão Power. Cada um? Isso. Cada um é difícil, porque a Mareste foi fácil, porque ela é a única mulher. É, quem se importa com um monte de macho, deixa pra lá. Ah, mas eu queria saber quem é o Baby Betinho, o Lorde Matias. O que eles estão fazendo agora, né? Tipo, você Betinho, ó. É o Frota. Que merda. Já pensou se alguém assim, tipo, Alexandre Frota, do nada, o cara que escreveu essa merda? Porque essa ideia de descobrir quem foi surgiu do nada, que a gente conversando e falando, caralho, dá pra descobrir, vamos atrás. Márcia Mareste Lima, se você for a Marjorie Bros, um beijo no seu coração. O seu desenho foi responsável por muitas bronhas da galera. Se você colocou não a... Não procure impressão, prestando gente. Altas homenagens. No... Na boa. Não procurem a foto da mulher. Fique com a imagem do desenhozinho lá da Marjorie na cabeça, porque, sinceramente, puta merda. Qual foi a revista mais importante ou a que mais impactou a sua vida, assim, cara? A mais... De todas as suas revistas, uma. Aquela que você... Uma ou duas. Que você acha que foi a mais importante, assim. Tá, mas vamos dar nossas respostas também, Jurandir. Qual foi a tua? Olha, eu tenho muito saudosismo pela videogames, mas a Super Game Power é imbatível. Inclusive, conheci muita gente da internet, inclusive o Viváqua, que tem o cidadegamer.com.br. Prefeito Viváqua, abraço Viváqua. Conheci no fórum da Super Game Power no final dos anos 90. que ali originou o fórum famosíssimo até hoje, o fórum da Players, né? Pode crer, pode crer. Conhecer a galera lá e tudo, mas a Super Empower é forever. Uma edição em específico, Júlio, você tem alguma edição assim que marcou pra você? Quando saiu Mortal Kombat 2 e tinha todos os Fatalities. Foi a revista que eu mais andei nas locadoras. Caralho, eu lembro dessa, velho. Eu lembro dessa. O Mortal Kombat 1, ele chegou assim, mais ou menos, porque vinha dos arcades, né, o Mortal Kombat, já não era tão novidade assim. Mas o 2, ele saiu no pau pro Super Nintendo, né? Todo mundo ficou maluco, né? E era a revista que tinha todos os Fatalities, né? Então... Ô, Bruno, qual foi a tua? Cara, assim, ó, pra mim a edição... Eu tenho duas revistas, assim, que me marcaram muito. Uma nacional, que foi a Ação Games número 100, que ela era até uma revista num formato maior... Era do tamanho da Placar, né? Era gigante, assim. Isso, aí eles trouxeram, era tudo 100. Então eram 100 dicas imperdíveis pros jogos. Eles fizeram uma remontagem da história dos videogames até aquele momento, que foi muito legal. Legal. E colocaram uma lista dos 100 melhores jogos de todos os tempos nessa revista. Então foi uma edição muito, muito, assim, legal, cara. Foi uma coisa que marcou bastante. E a outra é uma EGM americana... É o número 112, cara, que saiu em 98, que era a revista de estreia do Sonic Adventure do Dreamcast, cara. Caralho, isso era uma reportagem de 10 páginas falando do Dreamcast e do Sonic, cara, que na época foi uma revolução, né, cara? Que saudade. Essa... Eu gosto pouco do Dreamcast, hein? Nem gosto da Sega. Eu sou viúvo do Dreamcast, hein? A gente vai fazer ainda, eu, o Bruno, de um lado, defendendo a Sega, e os nintendistas aí, se preparem. Vai sair. Vai sair esse embaixo. Evandro, qual a sua revista? Mas, cara, eu acompanhei bem mais a Ação Games e a Super Game Power, mas como eu falei no cast, a revista que me marcou mesmo foi a Gamers. Porque eles tinham um conteúdo muito bom e eles faziam também muita piadinha. E eu achava as piadas muito inteligentes. Eles colocavam aquelas notinhas de rodapé, sabe? Sim, é verdade. É. Muitas vezes falando coisas que não tinha nada a ver com a matéria que tava na página. Engraçado, mas... porque a Gamers, ela foi evoluindo com o tempo, né? Ela era horrorosa, Aí foi ficando... Todas essas revistas eram, cara, na boa. Você lê hoje em dia, você vê que era muito amado. Não. A videogames era linda. Não, para. Linda, as fotos coladas com a mão. Então, a Gamers eu achava demais. E assim, quando saiu a Gamers especial, que a gente comentou também do Final Fantasy VII, foi frango robô quando eu vi aquela revista. Porque ela era gigantesca. E na época eu tava jogando Final Fantasy VII em japonês, sem entender nada. Caralho. E aí me veio a revista com diálogo traduzido. Exatamente. Era a coisa mais legal, que tinha o diálogo traduzido. Porra, isso é foda mesmo. Pensa o trabalho dos caras, traduzir o diálogo, sabe? Colocar na revista, sei lá quantas páginas tinha, mas assim, finalmente você vai entender tudo desse jogo que você tá jogando. Pô, devia ser outro jogo, né? Porque você tava até então, você tava imaginando a história que era. É, mas eu não tava muito avançado. Não tinha nem como imaginar nada, o negócio todo em japonês, velho. Você vai entender. É hashtag EasyNobre, de fácil nobre. Qual a sua revista favorita? Puta que para. Cara, minha revista favorita, como eu falei, eu vou meio que na contramão de vocês. A minha revista favorita era, na verdade, a revista CD-ROM, cara. Porque eu acho que como eu demorei um pouco pra ter um console em casa. Tá rindo o quê, pô? A revista era do caralho, tá louco? Era bom demais, cara. Mas, ó, o que eu achava realmente legal é porque a revista de ROM, ela era um pouco mais interativa do que a revista de videogame. Como eu falei, você via uma matéria na revista de videogame, você via a história, você via a foto, mas ficava por isso mesmo. A revista do CD-ROM, não. Ela falava sobre os games que vinham, o demo, na verdade, no CD. Você lia sobre a parada, via as fotos e tal, aí jogava o CD no computador e jogava a parada por você mesmo. Eu achava isso muito legal, entendeu? Sem contar que ela dava jogos completos também, porque era o quê? Era R$20 na época, isso era muito foda. Maluco, descobri outra parada aqui pra vocês. Puta. Ah, mano, para. Não vou mais dormir, velho. Olha o que eu achei. Descobri, olha aqui. Apesar dos nomes fictícios, os personagens foram baseados em pessoas reais. Marcelo era o Marcelo, cujo sobrenome esqueci. Baby Betinho era o Roberto Carnicelli, com dois L's. Vamos achar. Olha, ó. O Akira era o Akira Suzuki. E a Marjorie, bem, digamos que ela não tinha exatamente aquelas curvas, meu amigo. É lógico que não, a gente descobriu. Mas qual era o nome dela? Márcia mesmo? Puta merda, é, mas aquela Márcia, pô. Você vai no LinkedIn dela e o que ela trabalha é tudo de comunicação e escrever. É ela mesmo que tá nos dois. A pergunta do maluco, você curte música? Que tal Fat Family? Caralho, Fat Family. Nada a ver. Esse Doritos comendo solto. Olha o outro. Seu nome verdadeiro é esse? Puta merda. É, tá no RG dela. Não, e a campanha? vão no Facebook, adicionem ela e deem parabéns pelo trabalho prestado. Pronto, tem um link aqui no post da Márcia Mareste Lima, a Marjorie Bros, a louraça gostosa da Super Game Power, que representa, ela representa, não interessa se ela é cê diferente. Você vê como a ilusão é tudo, né, velho? A ilusão é... A mágica tá ali, né, cara? Verdade. A realidade é mágica, velho. A mulher tinha 30 anos quando ela escrevia na revista, velho. Então ela tem espaço de 50 anos, pois é. Virou o cast biográfico da Marjorie. Acesse o site, o Data Cassette, aí tem todas as revistas, Game Power, Super Game Power, Ação Games, Gamers, Videogames, fotos das coleções no TwitchPic, coloque na postagem do cast e coloque na hashtag 99vidas no Twitter. É a hora de tirar a poeira da coleção para tirar foto e mandar pra gente e dar a sua opinião sobre as revistas clássicas de videogames. É isso, gente. Até a próxima edição.